865, Brasília, 360, via peso Luno 7, decola pista no 0, curva direita, saída na boa, eleva, controle em 20, decimal 8, acena 5557. Bom dia, informação Índia, copia Galeão 360. Copia. Autorizado para o Galeão, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL. Leda, voa direto Irume e após Irume conforme rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8, aciona 5552 no transponto. Relativo, autorizado o Galeão, nível 360, via para 9857. Decola da 10, curva na direita, no partido da Elza de Irume. 208 ao controle, 5552 no transponder, gol 1963. Gol 1963, correto, reporta para o plano de estacionamento. Vai, tá bom. Salvador, é o Papa Romeu, Mike, Hotel Yankee, posição remota 12, solicito remoto para a posição de número 6. O Mike, Hotel Yankee, aguarda só um instante para o rebote, aguarda. Aguardando. Salvador, bom dia, Xanamia 2-1-1, sente daí de autorização, Galeão. Confirmando 6211. Afirmo. Bom dia, 6211, informação Índia. Prepara da El Lederon, me aguardando cópia. Guarda, 6211. O 963, me escuta? Prossigo, 963. Possui um estimado para o push? Ah, deve ser provavelmente mais 12 minutinhos. Gente, o Michael Tel Yank na escuta? Na escuta, prossiga. Autorizando o início do reboque, reporta ao término. Gente, reporta ali. O Fermano vai prosseguir até o gate 62, é isso? Afirmo. Gente. Pronto, cópia. 6211. Canal 6211, autorizado Serra Bravo, Golf Lima, DCT Irume, APNVM857 até Mouros. Nível 360, decola da 1-0, curva à direita, Dael, Lida Irume. Transponder 5550, controle 120, decimal 8. Cruzado Galeão 360, Dael Leda Irume, foi novembro 857, Monstro. Transponder 5550 e o novo controle 20, fechando a 29. Decolagem da 1-0, curva à direita, após. Decola da 1-0 na Dael. Correto, 6-2-1, chama pronto para o estacionamento, gate 5. Maravilha, 6-2-1. Salvador, gol 196-07. Mais 3 minutinhos, estamos pronto para o puxo de acionamento. Sim, chama pronto no 963. 963. Prepara Árvore Elefa, aguardando cópia. Árvore Elefa, aguardando cópia. Puxa, acionamento no 7GO1936. Aguarda gol no 963. 963, aguarda. Após a passagem do SAM, retaguarda, está autorizado o puxo de acionamento? Afirmo. Pois, após a passagem do SAM, retaguarda, autorizado o puxo de acionamento. Gol 963. Salvador é o Papa Romeu, Mike, Hotel e Anki. Forma o terno do retorno na posição 612 da parte principal. Gente, Mike, Hotel e Anki. Tá com você. Bom dia. Bom dia, Condor 25, prossiga. Confirma o horário do plano. apresentado aqui na sala Salvador? Confirma a matrícula, é o Força Aérea. Gente, só um instante. Livre táxi até o ponto de espera da 1-0. Bate Uno Índia no ponto de espera Torre, Uno 1-8-5, ajuste no 0 no 4, gol 1-9-6-3. Para a busca de acionamento, chamada 6-2-2-1-1, está no fim de número 5. Aguarda, puxa, eu chamo 6-2-1-1. Aguardando, 6-2. 6-2-2-5, copia. Autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, via Pêssego 1-7, nível 380. Decola da 1-0, curva à direita, Árvore Eleva. Transponder 5563, controle 1-2-0, décima 8. Positivo, senhoria do 380, pela Pêssego 1-7. Árvore Eleva, decola 10-8 a frente, 5563, responde com 20.8 a frequência. 1208, controle, 6225, correto, chama pronto, portão 1. 1, muito bom dia, o gol 1-9-3, próximo ao ponto de atenção. 1-9-3, bom dia, autorizado a linha de colapso no 0, 22-1-0 graus, 1-0-9. Está livre, a linha de colapso, gol 1-9-3. Pronto, cópia. Autorizado, Serra Bravo, Serra Juliette, via Pêssego 1-0, Lobate, após DCT, nível 360. Decola da 1-0, curva à direita, Dael, Leda, Motiva. Transponder 5564, controle 1-2-0, décima 8. Cotejamento correto, Condor 25, confirma o PLB. Acionamento autorizado, Condor 25, chama a torre para o táxi. 1-1-8-9-5, ajuste agora 1-0-1-4. Cola 233, controle 1-20-8. Cola 208, obrigado. para o TAP, Cessalé 6211, está com autonomia de 327. Nosso alternado é Guarulhos 139, Jovem. 6211, autorizado táxi até o ponto de espera da 10, via parte 1 Índia. Do ponto de espera, torre 118, destino 195, ajuste na 094, boa viagem. Ativo, autorizado pátio 1 Índia, para o ponto de espera 10, tá? Chama a torre, 185. AF, 1895, a torre lá. Boa noite, 65, aguarda. Aguarda. Número 2 no setor, aguarda, 6225. Portão 3 autorizado, chama táxi. Vive, chama táxi. Salvador, bom dia, azul, Albert, Suelina. De Albert, Suelina. Solicito a autorização de reboque do PAN 3 para o PAN principal, posição 03. Albert, Suelina, autorizado o reboque até a saída do PAN 3. Chama novamente na saída do PAN 3 para ingresso. Alta do Suelina, chamará na saída do PAN 3. Salvador, tem uma estimativa para 6225 no gate 1. aguardando o Boeing da Gol taxiar até o ponto de espera, liberando pro setor. Salvador, Gol, no 865, tem no 70, aguarda 3:30, alterna Palmas para o táxi. Sobre táxi, até o ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera Torre 1, no 8.5, ajuste no 014, Gol no 865. Livre direita, ponto de espera 1895, boa. Boa. Oi Salvador, bom dia, boa noite, mesmo. Próximo ponto de espera 9. Boa noite, 65, bom dia, autorizada a linha da cola, pista no 0, vento 12, no 0 graus, no 09. A linha da cola está no 0, boa noite. Salvador, Sinai 6225, pronto para ataque, POB 109, 109, 3 horas e 7 de autonomia, César, Goiânia. 225, livre taxi até o ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera torre 18 decimal 95, ajuste no 014. Autorizado táxi até o ponto de espera da 10, direita Índia, quando pronto, 2895 e 1014 no ajuste, eu chamei 6225. Paulo, bom dia, é o da Mike X-Ray Juliette. Prossiga, Mike X-Ray Juliette. O Mike X-Ray Juliette está na rebota 14, precisa rebota para a posição 7 no pátio principal. Aguarda, Mike X-Ray Juliette, aguarde. Eu aguardo. Paulo Salvador, Alfa X-Ray Lima, solicita ingresso, pátio principal até a posição 03. Autorizado, reporta ao término do reboque, Alfa X-Ray Lima. Alfa X-Ray Lima, reportará ao término. 225, autorizado a linha decolar, no 0, retorno, 210 graus, 089. Autorizado a linha decolar, no 0, chamar 6225. Sinal 225, decolou de 46, controle 1, 0 decimal. 208, sinal 6225.